deixai cair em tentação. Livrai-me de todo o mal. Eu sou o meu pior inimigo, e o maior perigo é eu ficar sozinho comigo. Não me deixai cair em tentação. Oh, livrai-me de todo o mal. Eu sou o meu pior inimigo, e o maior perigo é eu ficar só. O santo é forte, mas a carne é fraca. Eu tô com sorte, mas a zica ataca e tenta me pegar, me arrastar pra aquele lugar onde a lei é do cão, cheio de tentação. Mas eu não posso ir, tá sujo. O que não falta é biqueira. O mundo das drogas é feio, não é brincadeira. O crime oferece dinheiro fácil e uma morte rápida se não for ágil. Eu me perdi na selva de pedra, encontrei o caminho de volta. Hoje valorizo o que realmente importa. Ainda bem que tem alguém esperando eu voltar, que se não tivesse, sei lá onde é que eu ia parar. Numa biqueira trampando, funcionário do mês, enquadrando o carro forte, a bola da vez, sequestrando, roubando e matando todos burguês. Mais um monstro que assola e aterroriza vocês. Mas não, eu tenho uma missão. Sou maloqueiro anônimo, fazer revolução por minha família, meus amigos que estão comigo. Oh, pai, iluminai meu destino, não me deixai cair em tentação. Livrai-me de todo o mal. Eu sou o meu pior inimigo, e o maior perigo é eu ficar sozinho comigo. Não me deixai cair em tentação. Oh, livrai-me de todo o mal. Eu sou o meu pior inimigo, e o maior perigo é eu ficar só. O santo é forte, mas a carne é fraca. Cê tá na chuva, quero ver, não olhar. Tô proibido, na ira sempre tem aquilo que atentar. O calor é ocupado quando a chapa esquenta. O tempo, a tentação, se vê de longe. A carne é fraca, não provoca mulher. Óculos serve somente de esconderijo. Olhos procuram um suave abrigo, sozinho, focado, distante do inimigo. Na rua, na madruga, cê quem tá comigo. Fecha a janela, cuida, quem vai cuidar do quê? Em casa escondo a chave pra não me perder. O telefone toca, chamada a cobrar, tá restrito. Respiro, desligo, blow. Deixa no gelo essa fita aí, blow. Tô sem dinheiro e não posso cair, blow. A lua chama, pede pra sair. São Jorge, por favor, me presta o cavalo. Eu tô armado com as tuas armas. Nessa guerra sou linha de frente. Com a bebida na mente a gente não desanda. Na roda de amigos e não na corda bamba, a tentação não empolga. E sim, a palavra é que manda. Oh. Não me deixai cair em tentação. Livrai-me de todo o mal. Eu sou o meu pior inimigo, e o maior perigo eu ficar sozinho comigo. Não me deixai cair em tentação. Livrai-me de todo o mal. Eu sou o meu pior inimigo, e o maior perigo eu ficar sozinho.